Deus seja louvado pela sua vida, por este dia que marca sua chegada ao mundo. Ele nos mostra que a amizade e a convivência com os irmãos é um bem precioso para todos nós. É através da convivência com pessoas amigas como você que encontramos forças para superar todas as tormentas que a vida nos impõe. Estou aqui nesta mensagem para demonstrar a força desse sentimento que faz morada por completo em meu coração. Quero que no seu aniversário você esteja cheio das potentes armas do Pai, que são a palavra da verdade e da salvação. Creia que se algo lhe falta, o Senhor lhe suprirá. E quando suplicar algo, Ele ouvirá. E quando bateres a porta, precisando de ajuda, Ele atenderá, pois és criatura bendita em seu infinito amor. O Senhor, na sua sabedoria e bondade, colocou você nesta vida para que o mundo fosse ainda melhor e mais bonito. Eu me alegro por ter você como servo de Deus, pessoa em que muitos podem se espelhar. Que Jesus lhe encha de glória nesta data maravilhosa que é o seu aniversário. Ele conceda grandes bênçãos. Parabéns a você!